Firmar ponto para começar trabalho. Tira, tira, ele vai atirar. Tira, tira, ele já atirou. Tira, tira, ele vai atirar. Tira, tira, ele já atirou. Oxóssi é caçador. Tira, tira, ele vai atirar. Tira, tira, ele já atirou. Tira, tira, ele vai atirar. Tira, tira, ele já atirou. Caboclo da pedra preta. Tira, tira, ele vai atirar. Tira, tira, ele já atirou. Tira, tira, ele vai atirar. Tira, tira, ele já atirou. Caboclo da cobra corá. Tira, tira, ele vai atirar. Tira, ele já atirou. Tira, tira, ele vai atirar. Tira, tira, ele já atirou. Caboclo da mata virja. Tira, tira, ele vai atirar. Tira, tira, ele já atirou. Tira, tira, ele vai atirar. Tira, tira, ele já atirou. Caboclo da pena azul. Tira, tira, ele vai atirar. Tira, tira, ele já atirou. E de que é poema? Eu queria saber quem será o rei dos terreiros. Tu quer saber muita coisa, meu? Ô, meu pai, eu quero trabalhar para o meu rei. É, meu filho, trabalha, trabalha pela sua bambá. Pelo seu bambaraô, meu filho. Bem, meu pai. Muito bem. Nós precisamos de hospital, minha filha. Precisamos de escola. Precisamos de trabalhar para o nosso bem. Viva Deus! Viva! Todo mundo se aconselhar. Temos o nosso museu. Viva Caboclo! Viva! Viva Caboclo na frente dele! Caboclo vai embora! Ei, ei, Caboclo! Tira, tira, ele vai atirar! Tira, tira, ele já atirou! Tira, tira, ele vai atirar! Tira, tira, ele já atirou! Caboclo!